show! Pitoquinho, não dá mole hoje, meu irmão. Bora, Pitoco! Alô, caçadores! Alô, caçadores! Alô, caçadores! Alô, caçadores! O maior baile do Pará vai começar! Vai começar! Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou! Chegou! Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. E aí, fazenda? Apresentando pra vocês o maior show do planeta. Carisma, carisma, talento, talento, e sempre trazendo tendências no show do gigante. O Top DJ do Pará. Top DJ Patrese. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Aqui! Trazendo o famoso baile do Patrese. Bora, meu Top do Pará. Não alivia, não. Que os caçadores estão a fim de muita pressão. O baile é todo seu, DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime! Tá na hora, fazenda! O bora na batida, na batida, na batida! Galera do Clube do Remo, feliz da vida! Bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar, bota pra endoidar, agora! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma! Que o show vai começar. Apagar tudo que o show vai fazer. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. É o baile do Patrese. Vai começar, vai começar, vai começar. É o baile do Patrese. Vai começar, vai começar. Bora pra cima. Alô, Melry. É o baile do Patrese. O quê? O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese é tipo leão. Top DJ DJ do Pará, eu vou curtir. O quê? DJ Patrese. Patrese. DJ Patrese. Então diz. Amor, eu sei que eu falhei bem. É o baile do Patrese. Amor, eu sei que te Patrese, Patrese. Detonando! Mas vamos tentar. Pra cima! Tentar conversar. Tenta. Meu parceiro Niquinho. Já comigo também. Um abraço, garoto! Eu te amo tanto. E aí, Valber? Custa tanto. E aí, Marcelo? Viver sem. Pra cima! Sente, sente. O quê? Se tu ainda me amas. Amas, amas. Se tu ainda me amas. Bora, tia Beth, Hot Vibe. Bora, Vanessa. Eu só te peço. Tá comigo. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Então mora! Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. O Júnior Bala do Curió. O Rafael também. E aí, Marcos? Bora no caqueado, caqueado, caqueado. E doido esse bagulho. E doido esse bagulho. Bagulho doido. E doido esse bagulho. Bagulho doido. E doido o bagulho que é o baile do Patrese. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. O Paysandu tá ferido, mas não tá morto. É verdade. Galera do Paysandu, dá o grito aí. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo também. Galera do Bicola, mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Galera do Papão, galera do Papão, galera do Papão. Cadê a torcida do Remo Feliz da Vida? Pede música no Fantástico, meu irmão. Pediram assim, o baile do Patrese, não era tu que era bandida. Toma tua pizza, é muita música, moleque. Galera do Leão, na palma da mão. Galera do Leão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Remo. E sai, sai da frente. Galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Bora no batidão e doida do. Agora. Bagulho do. Tá doido. Bagulho do. Bagulho doido, tá doido, bagulho doido, bora, bora, bagulho doido, bora, bora, bagulho doido, bagulho doido. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. 3, 2, 1, bora, Felipe Lopes. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Olha o Mauro GDL. Nosso amor. Nossa felicidade, nossa alegria. O Will também. Ele sorriu. A Leia. Nuvens formaram nossa imagem. A Flávia, a Bruna. Céu. Aí, João Paulo. Céu. Toda a galera do Curió aqui, ó. Coração explode pela boca. E a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. De tanto gritar de amor. Patrese. O top. O top DJ do Pará. E nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos as estrelas no céu. Nos chama loucos. Leitura labial. Sem imagem no coração. O quê? Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos. E volta o Gilson Lanche no telão. E volta o Gilson Lanche no telão, no telão. Patrocinador oficial do Gigante. Neném acorda, desgraçado. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E toma na batida, na batida, na batida. Toma do batidão, toma do batidão. Barbearia da Vila também fechado com o Patrese. Bora, vambora, vambora, vambora. Boutique Multimarcas. É a abelhinha mais famosa do estado do Pará. É Boutique Multimarcas! Toma, toma! Ricardo Cidone. O homem do gás do animal. Pra cima, pra cima, pra cima. Bora, vambora, vambora, vambora, vambora. Fael, celulares e acessórios também fechado com o gigante. Toma, toma, neném. Aquele vídeo no telão. Agora, um, dois, três, vai. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. E vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando no telão. Vai. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E vai fumando e vai bebendo, toma, toma. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. É muita pressão. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo. Lá vem a música. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. Garçom gordo, segura, vai. Vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Pra 13. A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Pra 13 tá tocando só as balas. Ei, bandida, sosseguei, bandida, sosseguei, bandida, sossega essa bandida, sosseguei, bandida, sosseguei. Bora endoidar, bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver, só tem 17. E aí, Bruninho Fantasminhas? E aí, Dodô? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do crocodilo, que ela gosta de doida, vai dar PT, vai dar. Um abraço também, toda a galera! Vai dar PT, do Barreiro! Vai dar PT, vai dar. O DJ Luiz! Crocodilo, que ela gosta de doida. Astuzinho, saudade! Ela chegou. O Pop Saudade também! Ostentação! O Israel! De dona, que só coça. A Tainá! Que só coça, pois. Junto com a Suelen! Sapos ladrão! E o Fredson! Sapos ladrão! Tá doido, doido! O Luiz que tira selfie com as amigas, dá um close nas bandidas, dá um close nas bandidas. Olha o baile mais famoso do estado do Pará! É o baile do Pra 13, é o baile do Pra 13. Eita! É o baile do Pra 13. Eita! Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. O quê? É chopitel, é chopitel, é chopitel. É chopitel. Olha esse bagulho! É café saúde tá no rock! É toma, toma, café saúde! Nossa, que delícia esse baile, toma uva! O quê? Nossa, que delícia esse baile, virou, virou, virou! Virou disputa! E vai quebrando, vai quebrando! Meu parceiro Júnior Melo do Curió! E a sua primeira dama! Aí Val! O aniversário também do Rafael! Rafael do Marcos! Um abraço, garoto! Tá no baile do Pra 13. E doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide, doide. Vai endoidando, vai endoidando, vai endoidando. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Vai chegando no crocodilo, ela é a sensação. De shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, Melri! Que pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão grandão, que pra batão. Meu parceiro Silvio doido, já aqui comigo também, e a sua esposa Bruna, um abraço aqui do Pra 13 Tonelada. É muito tel, é muito tel, é muito tel. Bora, vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. Já tocou. Deixa na batida. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Deixa no batidão. Felipe Lopes, bagulho é doido. 13. É o baile do Pra 13. Pra cima! Prime! Prime! Prime! Cadê o gritinho das solteiras? O gritinho das virgens! Das gostosas! Quem tem amigo corno dá o grito! Um, dois, três, bora novinha! A novinha linda que mora aqui no lado. Bumbum gostosão, corpo sedutor. O DJ Carlinhos também. Alô, Melri. Vem e brota aqui na base. Vamos lá. O Babide também. O Elder Live. Essa farra, na moral. Vem e brota aqui na base. E aí, salve, Genésia. Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Bora. Vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Bora, pichado, caiu pichado, pô. A docinha, pichado, vai. Olha a docinha, pichado, ó. Chama de malandra, ó, ó, minha na potranca do cucum, ela vai. Felipe Lopes que gosta. De malandra, ela vai se apaixonar. Tranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Senta! Senta! Vai sentando! A gente brigou, mas esbarrei com a amiga dela. Bagulho doido. Então joga. Então joga. Joga. Então joga. Vou pôr. Joga. Então joga. Vai mostrar. Joga o cocô. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. O bagulho aqui é chope periquita. Fita, fita, fita, fita, fita, fita. Então toma. É chope periquita. É chope periquita. É chope periquita. É chope periquita. É chope periquita. Esse quadril, desce, desce, quebra esse quadril, quebra, quebra, quebra tudo. É pra balançar, o rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. O Patrese tá doida! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não diz! Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E aí, Dudu Pressão? Aquele abraço do Patrese, garoto! O Enin Showman também! E aí, Anitta, retaguarda! tel, tel, tel, tel. É Shopping tel, tel, tel, tel. É Shopping tel, olha que space, space. É muita pressão. Toma, toma, toma, toma. Que ganha a chuva. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior, é Chopitel, bagulho doido e doida. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Então toma essa dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. E quem gosta da putaria? Pressão, é pressão, agora, é vai! Vocês que me pediram um pouco de putaria. Bora, gerente Hernani! Tava sentindo saudade de... É parceiro Hernani, da... sempre comigo! Saudade de... Esse eu tiro o chapéu. Da... Bora, Hernani! Vou mandar pra elas. Sabe como? Tu chupa ou tu morde, Milo? Trava nessa porra, hoje tem dentada dela. Tá pulando pra lá, né? Hoje tem dentada dela, sempre trava. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela. DJ Patrese é bom, quando ele entra o som é dobrado. DJ Patrese. DJ Patrese é bom. Patrese. Entra o som é dobrado. É preto pra todo lado. É preto, é preto, é. É chumba todo lado, é chumba todo lado, é chumba todo lado. Bração pra todo lado, é chumba todo lado, é chumba todo lado, é chumba todo lado, é chumba todo lado. É chumba todo lado, é chumba todo lado, é chumba todo lado, é chumba todo lado. Mas adivinha, Patrícia? Adivinha, adivinha que você é top, vai! Olha o Mário Gonales, o produtor, aqui comigo. Touro. Camille Silva, a musa do Crocolo. Aí, Júnior Silva. E Júnior Camarada. Carol Silva também. O Douglas Rocha. Todo mundo aqui junto e misturado. Bora, Camille, bora, mulher. Pra esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar. É o baile do Patrese. O cara. E também fantasmias. É de seu grande amor, primeira dama. E aí, Wallace? Tamo junto, moleque. E aí, Drogadi? E essa primeira dama também. Focadão, bora! Pra cima! E aí, picadinho atribulado? Focadão tá junto, né? Gira, gira, gira, vai! Não bate não, não bate não, não bate não, não bate não. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma na batida, toma na batida, toma na batida. As melhores, vai! Do jeito! Vocês que me pedem. Não quero putaria mais, vai! Aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, vai! Caçadores do Patrese tá doidão. E é o que eu tô. Caçadores do Patrese. Bora lá! Não é mais no 14? Não é mais no 14? Vem! Agora é no 18, é no 18, é no 18, é no 18. No 18! É no 18, é no 18, é no 18, é no 18. Júnior Santorini. Tá de bichado! Foi amor. Agora por que não voltou? chega lá. No meu olho diz que acaba. Tá na frente, rapidinho. Segure suas é o carro NQ é 0309. O carro preto, né? Eu quero ver. Gente, vai. Dá o teu, Pocadão. Eu quero ver. Não é amor. Tu quer o quê? Quero ganhar o teu amor. Mas meu passado pode me condenar. Vou falar do que passou. Apaixonado. Só pra eu lhe pedir uma chance. Prime. Prime. Prime. Por causa de você. Ao verdadeiro amor. Vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que na verdade meu amor. Você mudou tudo. Até meus defeitos, eu juro. Oh, eu juro que mudei. Eu mudei. Eu mudei. Eu juro que mudei. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Bora que é do Juru, né? Chama que ela vem. Ô piroião, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Toma, toma. E toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Tanto saudade de tudo, mas só que não dá mais. No clima, vai! Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. O Brad Pitt de Marituba! E aí, Brad! Quando parece que esquece, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. O quê? Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E não! Não vai. Oi, meu amor! Grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Hernani, apaixonado, vai! Te machuquei, te fiz chorar. Daqui a pouco. Eu fui o covarde. Te deixei só. Fale doido, aí, então. Pensei. Bagulho doido, doido. Perdoe, amor. Amo você. Tô com tanta saudade. Do jeito! Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. Não bati não. Vai! E vai quebrando. E quebra esse quadril. Vai começar o baile do Patrese. É o baile do Patrese. Quando ele entra, o som é dobrado. O quê? É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Apaga tudo que o show vai começar. Como é que é? Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai. Vai começar. Na batida. E toma batidão. Vai. É o top do Pará. Que agora vai detonar. Esse é o DJ Fazenda Show. Ele vai lutar. E bota na pressão. O gelo! Bora. E o sax comigo também! Bora pra tese, bota na pressão! Gigante. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. E detonando, detonando, detonando. Não adivinha, vai pra cima. Bora, Felipe, lá na bebe. Não adivinha, não adivinha que o Júnior Melo do Curió. Não adivinha. E a sua primeira dama. Pra cima. Não bora, vai. Aqui o troco vai pra cima. O aniversário do Rafael também. Aqui o troco vai pra cima. Do Marcos. E três sempre na veia, crocodilo, vamos lá! Sarrado! Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, nós é o bicho, nós é o bicho. É o bicho. A porra menor, tá ligado que é lixo. Nós é o bicho. Nós é o bicho que o bagulho doida. Vamos! É da boa. É da boa, vai. É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? Chama que ela vem, chama que ela vem. Galera pediu essa aqui no Facebook. Chama que ela sempre vem. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem bandida, vem. Uhul! Uhul! As melhores detonando tudo aqui no Gigante! E toma o batidão no batidão no batidão. Toma no batidão. Toma no batidão no batidão no batidão. Vira! Turn down for what? Não para, agora. Do jeito. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Segurar, segurar. Te segura. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. E aí, Dami? Olha meu parceiro Dami na área. Só vai até o 10. Eu já falei, bota, falei, bota, falei, bota, falei, tá, falei, tá, falei. Fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala, fala. Eu já falei. É o gigante detonando tudo. Tá, falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Só tô vivendo, tô ostentando, e eu não ligo pro que os outros estão pensando. Ligo pra Cleo e o Betinho Playboy. O quê? Hoje tem coco e o dourado na voz. Pega Xandão, esse é pressão. Meu parceiro Diego GDS também. Hoje eu vou. Minha GDS peso! Diversão, hoje tá tudo liberado. Bora, porta, desgraçado, bora! O empresário mandou avisar. Betinho Playboy mandou avisar. Ai. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. A empresária mandou avisar. Olha a Cleo, mandou avisar. Aí DJ, pode aumentar. Vamos lá! Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei! Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota pra cima! Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo. Prime, Prime, Prime, Prime. Prime. Gigante. Agora é Prime. Prime. Prime. gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. O Mauro, o Biel, também o Guto. E aí, Samara Santos e a Jéssica Silva. Aqui, ó. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava. Bora, garçom gordo! Pra cima! Longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Lascar suas roupas se o que quiser. Porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Faz a boquinha. O quê? Ô louco, ô louco. A novinha de sainha no croco. Novinha de shortinho, olha o coco. Ô louco, ô louco. Olha o coco no meio do povo. Ô louco, ô louco. Novinha de shortinho, olha o coco. Crocodilo tá mordendo o crocodilo. E aí, Marcão Ferreira? Fala, Marlena! Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Tudo no escurinho. Toma dentada. Toma, toma, toma dentada. Toma, toma. Rock doido. O patrão mandou avisar que hoje todo mundo vai tomar o uísque do bom. Do jeito! E o bagulho vai ser louco. Então bora! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai até outro dia. Bota mais o uísque, bota mais tequila. Pô, pô, pô, a champanhe estoura. Catuaba, cerveja e vinhota. E toma, toma, toma. Pô pra trás e tá doidão, pô pra trás e tá doidão, pô pra trás e tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Desgraçado! Tá doidão, tá doidão. Bora que é tudo nosso! Alô, Melri! Tá ali meu top do Pará! Pra trás! Tá ali meu top do Pará! Pra trás! Tá ali meu top do Pará! Pra trás! Tá ali meu top do Pará! O quê? O Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. O Patrese tá doidão. Tá doidão, tá doidão, tá doidão. E toma na batida, na batida, na batida. E a galera vai no clima, vai no clima, vai no clima. Toma uma atrás da outra. Daquele jeito, daquele jeito. É do jeito, vai. Uma coisa eu te peço. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Hoje deu! Joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Ela é muito apaixonar, nem demonstrar. Tem moral e tem assim, como ele tem aqui, ó. Que o nosso amor nunca aconteceu. Vamos lá! Você me confunde, amor. Bora. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. Yeah. Só não nega enquanto te amava, delirava, percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Não bati não, não bati não, não bati não, não bati não, não bati não, vai. Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer, recuperar meu coração. Esvaziar lembranças que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Me dei a você. Fui fundo nessa paixão. E aí, não menos humilde! Tá de toga essa tua, é? O que se escrever? Muda, muda! Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Pode. Vou mudar o final. Pode. Bora, Mailo! Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai eu nem liguei. Alina, não te agonia, esse rapaz pra você ainda não presta. Minha tia não quer, não larga. E aí, Hernani? Buzina, ele não serve. Alina, então sai fora. Só de boa, tá bem, tá bem. É muito cajuzinho. Hoje, né? Amor, e aí, Miau? Pelo amor, uma forra do Fabrício. Transformou, então não vou te abandonar. Te abandonar. Não abandona, não, que o bagulho vai doidando e doidando. Toma, toma, toma esse cordeiro. Quebra, quebra, que esse cara. Quebra, quebra. Você diz que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Ou até dona do seu coração. Mas eu duvido que vai esquecer. O quê? As nossas noites de amor. Uou. E aí, vai! Equatorial! Largue essa... Equatorial, grande vai! Comigo! Essa é considerada, vai na guarda! Largue essa mulher. Sou de um jeito que ela não sabe. Do caqueado, caqueado, caqueado. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Assim, assim, vai. E tirari, tirari, dararara. E tirari, tirari, dararara. É muita dentada. Toma, toma, toma. Não adivinha na capela, não adivinha, não adivinha. Sorte. Tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida. Oi, meu amor! Eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. E o que, Val? Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. E deixa na batida, na batida, na batida. O Patrese vai virar na cara dura. É a cara da fazenda. Tem que tocar, meu irmão. É o baile do homem, meu irmão. É o baile do Patrese. Aqui, ó. Vai, meu top do Pará. Agora, na manhã. Do jeito! E aí, Samara? Bora pegar o periquitinho e dançar, vem na mão! Tô falando que eu tô virando na cara, não tô nem vendo! Vamos lá! Desgraçado! Essa menina que está ao meu lado. Para de olhar pra mim. os empresários também da Ceasa aqui comigo. Eu acho. Aquele abraço. Do jeito. Como é que é? Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. O bonde sem freio também. Aí Tais, o Filé, o Kelvin também. O Diego GDS. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. E aí Marcelo da Fazenda. Francesco, Francesco, bora italiano, todos. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Vem, meu amor, vem. Meu amor, venha pra cá. Deixa DJ Gustavinho, o Alex também. Não sou DJ, linda criança, o DJ Val. Fazenda do jeito. Vamos lá. É o baile do Patrese. Não diz. Encontrar alguém, imaginaram. Olha, Diego. E você quero fugir da solidão. Olha o bigodinho na área. Encontrar os garotos do Red. Se segura. Bruninho, GDC também, junto com o Eninho, o Eninho que gosta. Hoje eu vou sair. Bola, cavala, da Hotwire, bola, Vanessa. Bora, tia Bete. Treze. De verdade, espertos desejos. O top DJ do Pará. Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. De verdade, espertos desejos, toca pra mim essa canção. Meu amor, me beija, me cai. Do jeito, não passou de um doce beijo de. Ai, meu top do Pará. Doce beijo, despertos, desejos. Fazenda! Meu pode. Pode ir, deixa aqui. Um abraço também, toda rapaziada do Café Saúde. Essa galera que deu conta pra iniciar na festa de hoje. Tá junto com o Grogo. Café Saúde, como é que é? Abraços do nosso laço de. Um abraço do. Patrese, Patrese. Café! E aí, café! Essa canção eu vou dançar. Itamaraty, vou ficar bem, vou ficar aqui. Didi Gerson, vai qualquer. O Patrese detona sem parar, Hernani! Vai! O ritmo da fazenda! Você, você já sabe, mas você não quer saber das minhas verdades. Yomo, yomo. Isso é amor, isso é amor, o que eu sinto por você. O Alex também, Jay Val. Mas você não quer saber. Equatorial. Você não quer saber. E a gata também. Isso é amor. Coreana, aqui comigo, um abraço. Que eu sinto por você. você. Bora lá que você. Você não quer saber. Não quero nem saber, não quero nem saber, nem saber. Galera do Leão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Vira Patrícia, o baile mais famoso. Se você pretende viver um grande amor, e aí, Pacadão? Sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Meu parceiro Dami, já do setor. Esse é o meu vizinho, meu camarada. Certo. Velha guarda, gente boa. Tamo junto, do jeito que tu gosta da sequência. Segura, Dami! Seu filho, sou seu grito. Bora, Genésio, bora, Fantasminha! Sou Adão, serpente. Por quê? Na moral, sou um eremita, um mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer, avassalador. Sou o que sempre... 3, 2. Toda vez que eu escuto, sinto o povo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinho. É doido! Patrese. E a dona! Faz você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma então de de eu sou de o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de eu sou de o som vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta. Vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Toca! É o baile do Patrese. Toca mais uma! Um, dois, três, one, two, three, vai! É doido! Por quê? Por quê? Porque o animal é diferente! Gigante Crocodilo Prime! Não diz! Que brigamos? Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, toma! Produtoras, dá o Chego Carioca, rapidinho. Fala, Wagner! Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Olha aí, DJ! Agora pode. Longe de e o Jota? Juro, não consigo. Ainda chora na madruga aí no travesseiro. Só mais uma chance, vai. E aí, Marlon? Olha. Bora beber. Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos meus pensamentos são seus. onde, pois sem você não sou ninguém. Meu parceiro Alexi e a gata coreana aqui comigo, junto com o Val Equatorial, é ser considerado. Mas pra viver é grande a minha dor. E aí, Bruno da CME, alô, Kevinho dos Humildes. Meu parceiro Thiaguinho do Táxi também. E aí, Thiago, um abraço do Patrícia. Mas tocou essas aí, meu irmão. E tá rolando hoje no Gigante. É o baile do Patrese. Agora este coração Patrese. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende, que sonho bom. Só dá errado hoje, Chaguinho, e o pau te acha. É que nenhum outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E o quê? E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi o mais. E aí, bate potência! Bate potência na área! E o Dual também, o número 1 do Marco aqui, ó! Perdido com o coração partido. Não diz! Foi no Lava na vista como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no Lava na vista o amor surgiu. Do jeito, do jeito! Né, papai? Para mim que eu bora lá! Você, eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. E eu? Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. DJ Patrese. E doida, e doida, e doida. Galera do Paisandu, dá um grito. Galera do Leão, dá um gritinho também aí. In the desert, blowing up the sun. Olha o bagulho, olha o bagulho. Já que o bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. Abusada mesmo. Do, do, do, do, do, do. E aí, DJ Jesse? E aí, homens e fugitivos? Já por aqui comigo também, hein? Um abraço, garoto! Bora, Milo, tu chupa ou tu morde? Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum. Ela vai sentando, bum, bum. E tu quica? Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. A partir desse momento, tá caindo por um. E a partir desse momento, tá caindo por um. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vai! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara. O quê? Eu sou transariano. Fala muito. Tô transariano e tô querendo só. Vai, engraçada, vai! Fala muito, interesseiro. Galera do camarote! Querendo só traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Olha a docinha, bichada, ó. Ser bancada por favelado, mas aprende não. Aprende a ser Felipe, vai! Aqui pra ela, vai! Aqui, se ela em baile de patricinha, mas quer escutar a mandela, né, ó. Aqui pra ela, ó, aqui, e fala muito, interesse. Fala, Brasil, luxo, meu irmão! Me tô querendo só trazer. O quê? E fala muito, interesseira. Só trazaria, me tô querendo só traseira. Olha o coração. Café Saúde! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta. Bora, Damis, dá mole, meu. Tu sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer. Bora, Mauro! Faz um desespero, não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pico. Bora, miau, bagulho doido! Tô namorando. E aí, Bruninho? Eu sou amante das cobites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. DJ Patrese!